Y'all need LeBron to fuck with, you know what I'm saying? Yeah. AJ, you got that bass for this one, dude. O jogo tá duro, mas escuta miúdo. A noite tá escuro, não falta os estudos. Let that sink in for a little bit. Yeah. Swag, swag, swag, swag, swag, swag. O jogo tá duro, mas escuta miúdo. A noite tá escuro, não falta os estudos. Quando eu falo, atendo no capping. Por isso que o ouro na boca é puro. Trabalho é duro, o bolso é duro. Cês sentam no muro, fofocam em turnos. Sou preguiçoso, se foca no estudo. Já mola é fria, isto é pra grunos. Entrei no game, tô com sangue nos punhos. Sangue na bota, o floss de costume. Ainda me lembro dos pobres dos bully. Não vais conseguir nem na África do Sul. Agora eu tô num cubico na praia. Não se faz mola com rap, vou dar uma chapada. Niggas não querem no smoke, meu brother. Niggas não querem nenhum stress, meu brother, não. Niggas não querem no smoke, meu brother, não. Niggas não querem no stress, meu brother. É da sinking for me. Yeah. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. Swag. O jogo tá duro, me escuta miúdo. A noite tá escuro, não falta os estudos. Quando eu falo, atondo no capping. Por isso que o ouro na boca é puro. Trabalho é duro, o bolso é duro. Cês sentam no muro, fofocam em turnos. Sou preguiçoso, se foca no estudo. Já mola é fria, isto é pra grunos. Todo jovem que pensa tem ocupação. De dia enquanto trabalha, à noite vai à escola. Um na faculdade, outro está no liceu. Uma está na indústria, aquele está no comércio.